localizador com a pista vista, tanto 30-3850. Torre 1895, Monpô, 3858. Obrigado, boa noite. No 3, decolando os 47, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, boa noite. Boa, no 6, no 3. No 6, 1, no 3, sub, mantenha 360, você dá boa. Árvore 360, boa, no 6, no 3. Repouso não, no 0, tá 3858. Tá 3858, solo aos 50, direito 1219. Direita 1219, 3858. Salvador, boa noite, Papai Romero, direto de Charlie, proa de toque para ingresso na chegada a MAN, reporte da descida. Boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. Salvador, boa noite, é o Gol no 885, informação Vitor, autorização Guarulhos. Gol no 885, boa noite, copia 360 para Guarulhos, informação em curso, Vitor. Gol no 885, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, via Visual no meio até Belo Horizonte, após 13, conforme rota do plano de voo. Decolador 90 com primeira curva após a decolagem à direita. Acione 51114 no transponder, sua saída da Euleda após bit. Controle 119.8, gol 1885. 360, Upperzulon 96, decolador 90 curva à direita. Da Euleda, Leda Bridge, 198, controle 51114 transponder, gol no 885, está no gate 08. Ciente, gol 1885, deixamento correto, reporte tanto para puxa o acionamento. Reportar, obrigado. Salvador, boa noite, 6310, informação 5. SL50 por hoje, TAP 6310. Direto, TAP 6310. 06, Dourado, prossiga. Cabe, chame fora do solo, com o pôr do farol, aguardando direto o cabe na sequência com controle. 100 graus, 8 nós, 06. Chame Recife em 128.8. Meio no 3, chame Recife no 28.8. 288, boa na meia no 3. Fora do solo, Guardião 06. Gente, assim que bloquear o farol de Topan, transfira controle 198 até a volta, 06. Postei até em Itapuã, controle 198, muito alto, Guardião 06. Desce para 4 mil pés, ajuste no 010. 4 mil, 0 no 0, proa do CAB, chame o controle 198. Tá presente CAB, 1198, meia. Olha o Guardião 06. Guardião 06, reporte final pouso. Reporte parado, final pouso, Guardião 06. Controle, poderia confirmar o ajuste para o Guardião 06? 1010, Guardião 06. 1010, grato, meia. Continua 6310, prossiga para 2 mil pés, 1010, reporte estabilizado no ILS. Visual com CAB, Guardião 06. E frequência até da colagem, Guardião 06. É. Controle de Salvador, boa noite, tá? 3662. Boa noite, tá? 3662, desça ao 050, chegada da Mari. É o 050 na Mari, tá? Boa noite, eu vou no 398 com a informação. Victor. No 398, boa noite, desce ao 060, chegada Mari. 060 Mari. Está livre da RTV, estão de altitude em toque para o Juliette, Vitor Charlie. Afirmativo, prossiga para 3 mil pés, junto Juliette, Vitor Charlie. 3 mil e 10, Juliette, Vitor Charlie. A 3662 informa a velocidade de escada. Reduza para 2109 na 3662. 2109. Charlie Echo, esse é para o título de tráfego, superador visual de Salvador, ajuste no 010. Autorizado, 090 para o Edmari, Vitor Charlie Echo. Capazinho, 6310. 6310, complete, aproximação, torre em 1-1895. 6310. 6310, avistado, chega o trem de pouso, vento 90 graus, 10 nós, pista 10, pouso, autorizado. Livre, pouso. Temos vento, 6310? 90 com 10. Obrigado. A 3662 para o sequenciamento. Vetor, esquerda, proa 360, caso de falha, mais 5 milhas da proa de dura. A 362, sobre vetor, cover a esquerda, proa 360, limite 5 milhas após dura. Proa 360, não copiou o limite. 15 milhas, 1-5 milhas após duna. Desça para 3 mil pés na 3662. Descendo para 3 mil pés na proa 360, proa norte, sob detoração, limite a 15 milhas após duna, 3662. Gilete Charlie Veto prossiga para 2 mil pés e mantenha a presente velocidade até. Gilete Veto Charlie, até 2 mil, vai manter a velocidade até duna, Gilete Veto Charlie. Esse é o 050, Vitor Charlie Echo, chegada Mari. ONU 398, desça para 3 mil pés. 3 mil, ONU 398, o pessoal ILS, ONU 398. Oi, dá presente o Serra Vitor 368. 368, 398. Controle de 3662. A 3662, controle prossiga. Subsetoração ainda, se eu informo, estamos aqui com o ILS com isso. Então, o limite seria 3 após. Qual a posição? Bom, se o senhor deseja, então, efetuar o ILS com isso. Afirmativo. Firme na 3662 a solicitação para o ILS Whisk. Afirmativo, senhor. Então, por analogia, após a 15000, eu vou a Serra Vida 366. Pode prosseguir para 2500, está presente. 10, 10, ajuste. 10, descendo para 2500 e após. Está presente Serra Vida 366? Após o limite, 15000. Agora, vai manter essa prova mais 3 milhas no máximo, igual Serra Vitor 366. Com mais 3 milhas de Serra Vitor 366, tá? 3662. 6310, boa noite, autoriza táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06. Descendo para 2500, tá? 3662. Controle, Salvador, boa noite, Papa Rabel. Serra Nova Nova Vitor, desça e mantenha o nível 090, corrigindo 060 na projetada, está presente. 060 projetada, Serra Nova Nova Vitor. Serra Nova Nova Vitor, informa a sua velocidade de cada. 509. Obrigado. Juliette, Vitor Charlie, complete a aproximação, torre em 1895. Torre 1895, obrigado, boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite, companheiro Juliette, Vitor Charlie. Juliette, Vitor Charlie, sente do tráfego avistado. 10, 17, completo. 17, se não tiver ninguém para 17, eu prefiro 17, ó. 17, ok, chame para o cancelamento, tô com nervoso aí, sequenciado no LS da pista 10. Tem que fazer uma base curta para evitar o simultâneo com o tráfego, ok? Afirmativo, vai manter o LS e efetuar uma base curta para 17, Juliette, Vitor Charlie. Matheus, chama para o cancelamento, modificação das regras e aproximação visual para o 7, então. Juliette, Vitor Charlie. Tá. Para a modificação, Juliette Vitor Charlie. Autorizado então, cancelado a 09, autorizado a base pela direita, 17, chame na final, faixa travada. Chama na final, baixa travada, 17, Juliette Vitor Charlie. Serra Nova Vitor, redução para 2109. 202109, Serra Nova Vitor. Controle, está 3662 estabilizado, ILS-20, está 3662, complete a aproximação, chame torre em 1895. Torre 1895, completando a aproximação, está 3662. Próxima base da 17, já tem baixo travado, ILS-20, Charlie. 17, pouso autorizado, 90 com 10, Charlie. Tá, livre, pouso 17. Salvador, boa noite, tá 3662. 3662, continua a aproximação, repórter Itana, baixa a trota. Continua a aproximação, tá 3662. noite, olha só, Zulu 2, local de estacionamento é a Bata. Vai, pé à direita, estaciona a frequência livre, boa noite. Guardado. Alfa Romeo Serra Novembro Vitor, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 0, reporte estabilizado no LS. Vitor Tchalieco, prossiga para 2 mil pés, reporte estabilizado na LS. 1010, o ajuste. Uno 398, complete aproximação, torre 1895. 1895. Boa noite, alô, 1398. 398 avistado, porte externo baixa travado, 12 por todo, tráfego sede avançando, afinal aproximadamente de 3 milhas, capiteiro 0. Vai reportar. Direita via Foxtrot, 1219. Direita via Foxtrot, chama-se solo 219, está 36 metros. Salvador, Gono 885 para o táxi, Gono 73 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 47, autonomia. 3h47, Galeão, confirme PLB. Gono 73. 173, autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, torre, em 1-18-95, ajuste no 0-0, bom voo. Parte principal, Índia, chama a torre 1895, ponto 0-0, bom 1010, 885, bom trabalho. Salve Salvador, muito boa noite, né? 3662, Ciprona Fox. São 3662, boa noite, autorizar táxi Alfa, reposta para ingresso na Juliette. Vive táxi Alfa, reposta para ingresso na Juliette. 298 no solo 17, direita 121, décimo 9. 219. Solo, boa noite, voo 1398. Voo 398, boa noite, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08. Portão 3662, Juliette 01. Trânsito, Serra Nova Vitor, estabilizado o seu localizador. Serra Nova Vitor, complete aproximação, torre 1-1895. Torre 1-1895, Serra Nova Vitor. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Serra Nova Vitor. Papai, o meu céu, VMV, tu sente o tráfego avistado, 10 ou 17, o vento é 510. 17, senhor, a partir do marcador externo. Ok, quando o ponto então, chame final 17, baixar travado, vou considerar o plano cancelado agora aos 19, reporte final 17, baixar travado, céu, VMV. Será final 17, baixar travado, céu, não vai fazer. Salvador, boa noite, 885, ponto espera da 10, pronto. No 885, o tráfego na final vai cancelar as regras e prosseguir para a pista no 7. Autorizado, alinhar e decolar, 100 graus, 10 nós. Alinha e decola, 885. Ação em curso, Vitor? Xanemé 310, autorizado Salvador Recife, nível 350, via UP, Whisky 58, decola 90, com primeira curva para decolagem à esquerda, sua saída é Pulca, transição Caju. Transponder 5134, controle 1-19-8. Então 350 Recife, Upper Whisky 58, decola dando 0, curva esquerda na Fuca Caju 5134 transponder 198, controle o Xanaia 63, 1-0. O Xanaia 63, 1-0, cotejamento correto, reforço, pronto, feedback, acionamento 06. Obrigado. Alinhando final, pista no 7, baixado travado, Papa Romeu, Serra Nevada Vitor. Pista no 7, pouso autorizado, Novembro Vitor, 100 graus, 8 nós. Gente, Nevada Vitor. Já está ciente, Vitor Chaleco, você no LS e reposto estabilizado. A frase de Salvador, do 1885, boa noite. Boa noite, 85, submantenha, 360 Cera da El. 360 da El, 885. November Vitor, solo aos 22. É, BTA, frequência livre, estacionar. Boa. Chaleco, chame torre 1, 1895. Capitão, chame na torre 1895, Chaleco. Oi, Salvador, cordial, boa noite, Alfa Romeo, Victor, Chaleco. Forte que não, no 7, baixar pra lá, pedir fábrica, Victor, Chaleco. Reportará, Chaleco. Correu o Victor Chaleco, está iniciando uma base pela direita, para o 7. Gente, Victor Chaleco, passou a base pela esquerda, reposta final do 7. Reportará o final do 7, Chaleco. Ativa a curva para a esquerda e a base pela direita. Curva para a esquerda com base pela direita. Chaleco, final da 7. Checado de fábrica, 100 graus, 10 nós, com autorizado. Papa Rua, Vitor Chaleco. A chave travado, Chaleco. Até o 50, 5, 0, 5, 2, 1, 8. 1, 8, 8, 5, Recife, 1, 2, 5, 1. 8, 8, 285, chame Recife, 1251. 251. Recife 28, isso é para 2000 pés, na proa de TAP, ajuste 1-0-1-0, resposta habilitada. 1-0-1-0, proa de TAP até 2000, 552 à noite, obrigado. Salve Salvador, boa noite, 3662. Liga para o Salo. 3662, poderia por gentileza confirmar a saída prevista para Natal? Gente, o 3662 já passou seu plano, seu pronto cópia. Negativo, pronto cópia, se não é possível adiantar a saída, agradeço. A saída será Pucas e Pá. Índia, papá, Alfa, Romeu. Pucas de Pá, obrigado, já estamos na conta. Confirma o controle? É o 352-18. Prossiga. Nosso número na aproximação? Número na aproximação, necessidade de critério projetar. E autorizaria tudo, senhor? Mantenha em TAP 528. Então, manterá em TAP até 2000, ajustado com 0-0. Salvador, boa noite, está 3-2-8, tem que dar informação, autorização Fortaleza. 3-2-5-8, está autorizado Fortaleza no nível de voo 370. Vai decolar da 1-0 com a curva esquerda, na saída Momo, transição Frutti. Viajou pelo 1-9. Após Bangu, após Alfa Bravo Uniforme, Charlie Uniforme, após Conforme Rosa. Controle Salvador, operem 1-1-9, décima 8. E o transponder 5-1-3-7. Está autorizado, então, Fortaleza no nível 370, decola lento, curva esquerda, saída Momo, transição Frutti. Após Bangu, conforme rota 219, upper 219. Controle 119.8 e aciona 5837 para 3258. 5137 é o transponder, chama pronto, receber funcionamento. 5837 ou 5137? 5137. 5137, portanto, 3850. 5218. Companheiro, por gentileza, se o senhor podia liberar a gente manter 240 até 3 milhas, antes de segundo? Por mim, o senhor pode manter 240 até tocar a pista, se tiver capacidade. Aí não dá, não. Fica a critério, então, velocidade 5218. Ok, obrigado. Guardião 06 do Cabo para Undina, confirme. 4 a bordo. 4 a bordo, reporte final, pouso, Guardião 06. É. Salvador, boa noite, é o voo. Boa noite, 889. Siga com o 989. Autorização Rio de Janeiro, nível 400 Galeão. Se o Gol 1889 tem um pré-autorizado 360, copia? Afirmo. Se autorizado Galeão, nível de voo 360, vai decolar 1-0 com a curva direita na saída da El Leda Bridge. Avião peso voo 1-0. Após SMAP, após Lúbito, após Barbacena, após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.8 e o transponder 5141. Senhora, não consegui copiar sua rota aí. Muito comprido. Pode repetir, por favor? 06. Major 06, de frequência na tráfego reportada e decolagem. É. Após SMAP, após Lúbito, após Barbacena, após conforme rota. Vamos tentar. Vamos lá. 360 Galeão, da El Leda Bridge, Upper do Lu 10, SMAP Lúcio Barbacena, após via rota plano 198.4. O treinamento está correto, estava pronto para o CIBEC acionamento, Gol 1889. 889. No final do X-Ray, da 10, tem um capa de 5218. 5218, complete a aproximação, torre 1895. Torre 1895. Torre Salvador, boa noite, trip 5218. Trip 5218, avistado, pista no zero, pouso autorizado, 100 graus, suma 12 nós, altitude 1010. Ajustado no zero. Foram zero com os autorizados. 5, 2, 1, 8. Tenho capa disso. Aí. Salvador, Oceania 63, no 3, 500 litros. É 3 no 3, desça para 4 mil pés, chegada a ponte, ajuste no 0 no 0. 3 mil pés, ponte, 0 no 0, poderia vacilo? Baixado ou travado? Pouso autorizado, pistão no 0, 1-0-0 graus, 1-0-9. Ligo 2-1-8, obrigado. Guardião 06, confirme. Guardião 06, no momento será possível evitar aproximações na pista 10. Se preferir se continuar no treinamento, se assim quiser, o tempo de espera será de 15 minutos, 15 a 20 minutos. Gente, então, antes de agradecer a compreensão, o Guardião 06 está de retorno a Salvador, mantendo agora a passagem do hospital da Altitude, no Litoral. Mantenha a linha do litoral e abaixo nas três, Guardião 06. É. 08 está livre, pode táxi. Autorizado, é pode táxi. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 0, reposto estabilizado na LS. 2 mil pés, reposto estabilizado, 3 no 3. 19, grato. Zero, no 6 estaria de apostar. Marar para o táxi. Salve Salvador, 3662 para autorização de tráfego. Natal, nível 3, tá certo? 370 Natal, agora está disparado para cópia. 60 para cópia, tá? 366. Salvador 5218, lembrou na sua escuta. 5218, vai.